quem diz que é pela rainha, não precisa de mais nada. Quem diz que é pela rainha, não precisa de mais nada. Embora rouba à vontade, ninguém lhe chama ladrão, todos lhe apertam a mão. É homem de sociedade, todos lhe apertam a mão. É homem de sociedade. Acima da pobre gente subiu quem tem bons padrinhos. Acima da pobre gente subiu quem tem bons padrinhos. De colarinhos gomados, perfumando os ministérios, é dono dos homens sérios, ninguém lhe vai aos costados. É dono dos homens sérios, ninguém lhe vai aos costados. Quem diz que é pela rainha, não precisa de mais nada. Quem diz que é pela rainha, não precisa de mais nada. Embora rouba à vontade, ninguém lhe chama ladrão, todos lhe apertam a mão. É homem de sociedade, todos lhe apertam a mão. É homem de sociedade.